ciente para 2103 Papa-3 estabilizado, sinal de Papa Charlie. Salvador Departure, good morning, Papa Romeo, Fox Charlie, India. Fox Charlie, runway inside, sir. Papa Romeo, Fox Charlie, India, man. Papa Romeo, Fox Charlie, India, contato radar na decolagem, suba para nível 270, sai da Momo, transição, frote. 0270, Momo Departure. For fractionization of Fox Charlie, India. Charlie, Gillette, Tango, Fox, maintain flight level 130. Call Aracaju, approach 120.3. Echo Charlie, Gillette, Tango, Fox, I will maintain flight level 130 and will contact with Aracaju, approach 120.3. Departure Fox Charlie India, request for heading now 13-7. On the ground at 13, leave a first right and contact contact ground 119.121.9. Turn right 1219, Fox Charlie India. Stand by, Fox Charlie. Ground, Mike, Aqua 3. Contact 121.9. You're on the ground at 12. Sorry. Torre Salvador, onde eu? Papa Romeo Charlie, Papa Charlie. Papa Romeo Charlie, Papa Charlie. Torre, confirme intenções. Você está estabilizado, ainda não deu visão no campo, sim? Ciente, fomos pista molhada, primeiros 90 metros fechados. Reporte visual com campo, trem de pouso, baixado travado. Podia confirmar aqui? É um leque 50 para pau, você não tem. Certo. O X-ray operation. Ok, papapá, o Mike X-ray, clear to cross X-ray Alpha and enter via Kilo to April number 3, attention for the Marshall and April. Alpha Kilo to April 3. Thank you. Paulo, o Golf Bravo November, pronto pro táxi, temos 7 a bordo. Bravo November, a torre em 18, meia dúzia pro táxi, ok? Grato, bom dia. Salvador, muito bom dia, Golf Bravo November. Golf Bravo November, autorizado táxi, ia papá, reposta ingresso, pista 1-0. Ia papá, reportará ingresso na pista 1-7, Golf Bravo November. chamado avistando Charlie Papa Charlie. Confirme. Avistando pista, Papa Romeo Charlie Papa Charlie. Afirmativo. Sete pista 10 livre, vento variável com 03 nós. Observe deslocado 90 metros. Ciente, livre pouso 10 Charlie Papa Charlie. Na escuta do solo para cópia. Afirmativo, senhor, você escuta. Só 3895, está autorizado para Guarulhos, nível 340. Infelizmente será Upper Whisky 50, não foi possível Upper Whisky 58 pelo horário. Após a decolagem da 10, curva à direita, saída da EL, transição de NE, o transponder é o 5045 e o controle opera em 119.35. Cotege. Afirmativo, senhor, autorizado Guarulhos, o 340, a saída da El Dinero, uniforme Whisky 50, 5045 é o transponder, 11935 é o controle de saída. É, muito grato pela gentileza, o senhor 395. Correto, 3895, chame quando pronto para o push e acionamento. Chamada, senhor. Meu Charlie, Papa Charlie, solo 18, livre, próxima direita, time solo 121 na sua 9. Direto, na próxima direita, chama solo 129, Charlie, Papa Charlie. Papa, o meu Charlie, Papa Charlie, solo. Confirmar o... a atitude que avistou o aeródromo, por gentileza? Mais alternativa, 125, decimal, 45. 126, 85, 125, 45. Fox Challenge, amigo dele. Tá, conhece o aeródromo? Afirmativo. Em frente, segunda esquerda, Juliette, Lima, Mike, reporte na Quebec para cruzamento de pista no Série 35. Juliette, Lima, Mike, reportará na Quebec para cruzamento, Charlie, Papa Charlie. Hotel Golf Bravo November, autorizado a decolar pista com 7, vento variável 02 nós. Bravo November. Bravo November decolou aos 2-2, chame de controle 1-1-9, é só 3-5. Desenho 9-3-5, November. Eu sigo a Mike Papa Lima. Prossiga para o controle. Bravo November, contato radar na decolagem, suba para nível 430, saída Golf, transição Golf. Gol Golf para o 430, bravo November. Mike Papa Lima, prossiga para o controle. Aguarde o instante, 1260, 390 para Recife, aguarde. 5-5, tá na escuta? Autorizado o cruzamento 17, ao estacionar a frequência livre, bom dia. Quem é que liga o cruzamento no 7, o Charles Papa Charlie? Se Bravo November, como me recebe? 5-5, eu tô recebendo o gol com a fazenda, quer que eu faça uma ponte? Eu vou, informe para ele prosseguir. Vai com a fazenda, o controle tá te recebendo, ok? É o gol com a fazenda. Bravo November, mande ele voar na proa de Paripe. Negativo, o Mike Papa Lima, o controle solicita que você voe na proa de Paripe, ok? Proa o contato direto. Grato. Grato. Controle, o Mike Palima agora recebe a possibilidade de voar uma final longa para cabeceirão no zero. Visual. Os corredores visuais do Mike Papalima no Mickey Space, acione 0220. Mantenha os corredores 0220, Mike Papalima. Confirme também o tipo de equipamento do Mike Papalima. Mike Papalima na escuta, prossiga. Informe o tipo de equipamento e pessoas a bordo. É um Bravo Echo 40 com 2 a bordo. Gente. Golf Bravo November, agradeço a ponte, chame agora Centro Recife no 26.4, alterno no 28.8. 26.4.8, grato, uma feriado, Bravo November. Salvador, boa tarde, é o November 48, Papa Lima, passa 240, baixando para 150. November 48, Papa Lima, sendo identificação, autorizado via chegada mar e desce para nível 050. 050, Papa Lima. Decola da 10, curva à esquerda, saiu da Puca, transição Aracaju. O transponder é o 5037, o controle 119.35, conta isso. Autorizado Recife 390, apenas 58, decola da 10, curva à esquerda, Puca, Aracaju. 5037-0935, 1260. Correto, 1260, chame quando pronto para o push e acionamento. 360. Conta. Papalima, agora está com 4 mil de visibilidade, está com a broken a 900, 1013, 26 graus. E o vento está variável, mas está com. Está fraquinho. A cabeceira 17, nas mesmas circunstâncias? É, do ladinho, uma da outra, né? Tá tranquilo. Mike Papalima informa que a visibilidade é 3 mil metros e o teto de 800 pés. Eu falo aí que está de 3 mil metros de 3 mil metros de visibilidade e 800 pés de terra. Ciente, Mike Papalima. Papalima, tem condições de voar na proa 025? Para o Mike Papalima? Irmão, é o controle falando, tem condições de voar na proa 025? Afirmativo, Mike Papalima agora vai abandonar a proa para 025. É controle November 48, Papa Lima. Salvador, November 48, Papa Lima. Controle Salvador, November 48, Papa Lima. 48, Papa Lima, prossiga. É, da presente posição, a cama, um CP aqui na frente, posso voar direto e TAP? Na proa de mar, Papa Lima. Cadê o controle? Autorizado, vou na proa de TAP, Papa Lima. É, controle Salvador, como recebe o November 48, Papa Lima? Clareza 5. Mike Papalima é habilitado o instrumento? Afirmativo, senhor. Suba para 2 mil pés, aguarde o vetor, Mike Papalima. Em ascensão para 2 mil pés, aguardando vetores, Mike Papalima. É o controle Salvador, November 48, Papalima. Autorizado desvio, Papalima, vou na proa de TAP, desça para o nível 050, copiou? Ok, obrigado, agora não tem claro. Papalima, curva direita, vou ir na proa 080, forma estabilizada no curso do localizador, autorizado a final. Direita, curva 080, acendendo para 2 mil pés, reporta estabilizado no curso da final, Mike Papalima. Ativo. Prova 48, Papalima, redução de velocidade para 210 mais. Teste 210, Papalima. Ativo, número 2 na aproximação. Teste, Papalima. controle? Prossiga. Entendi que aeronave piloto homologado operação instrumentos, informo que a cabeceira está deslocada no 1.200 metros, operação ILS é sem o glide, tá ciente? Afirmativo, pode realizar o RNAVE. Tu vai inicialmente realizar o ILS sem o glide, copiou? Afirmativo, Mike Papalema. Palima, chama a torre Salvador, frequência 118, decimal 6. Chama a torre 118.6, Lima. Confirme a frequência da torre. Papa Lima, torre 118, decimal 6. Torre 118.6, Lima. Number 48, Papa Lima, dessa via chegada a Mari para 2000 pés, altímetro no 013, reposto estabilizado no curso localizador. Está autorizado a final do ILS sem um glide. Certo, para 2000 pés, November 48, Papa Lima, 1013. Qual, baixar travado, Mike Papa Lima. Lima visual, cabeceira no zero. Então, Mike Papa Lima, tráfego final velocidade, condição, aproximação, guarda autorização para pouso. Guarda autorização para pouso, Mike Papa Lima. Lima autorizado pouso pistão zero, vento variável 02 nós. Cabeceira deslocada 90 metros. Possibilidade de pouso na cabeceira no site, Mike Papa Lima? Sim, plano cancelado 234. Autorizado pouso pista 17, vento variável 02 nós. Ciente, livre pouso, cabeceira no site, Mike Papa Lima. B48, November 48, Papa Lima, está à esquerda da STAR, confirme a intenção. Positivo, tá, fez um desvio aqui, tem um CB meio grande aqui, mas já estou retornado. Gente. Lima, solo os 35, firme, pode? Aero está. Fecha, livre backtrack, aposto livrando pista 17. E o backtrack, como eu tô livrando a pista, Michael? É um beatcraft também, né? Afirmativo, é um beatjet B40. Teria um nome? É o beatjet. Obrigado. ali, eu vou estabilizar o localizer. Sim. O Papa Lima estabiliza no localizer. November 48, Papa Lima, chame torre no noite desse momento. 18 e meia. Guardião 01. Guardião 01, não estou aí. Guardião 01, no pátio do Graef, nave pronta, questão decolagem pró-nordeste, afastamento máximo de 7 milhas. Piloto em comando, capitão Reinaldo. POB padrão, estimado de 15 minutos. Gente, confirme, acionado pelo decolagem. Senado já pronto para decolagem pró-nordeste. Guardião 01, autorizado, eu coloco pro Nordeste, vento variável 03 nós. Foi autorizado pro Nordeste, Guardião 01. É, torre Salvador 948 Papa Lima, boa tarde. November 48 Papa Lima, Salvador. November 48 Papa Lima, continua a aproximação, informa pista molhada, primeiros 90 metros fechados. Confirme se visual campo. Tá visual, aceita um sidestep para a pista 17? Autorizado girar base pela direita do 17, confirme. 10 Papa Lima. Plano cancelado, 39, reporte, curto final, treino todo baixado travado. Já tá baixado travado, Papa Lima. Guardião 01, decolou os 39. Mantenha frequência. Materá frequência, lenta torre. Se autorizado, o guardião tensiona 1000 pés, afastamento máximo de 7 milhas. Seja autorizado, acionei 1000 pés. Mantenha frequência. 7 mil pés, guardião. Controle Salvador, Webjet 6740, informação Zulu. Webjet 6740, assino identificação, autorizado via chegada Mari, desce para 2000 pés, altímetro 1013, autorizado final do procedimento ILSX-V sem um glide, reposto estabilizado no curso localizador. Sente descendo para 2000 pés, 1013, interceptar a final, chamará. Localizador, Web 6740. Confirme a proa do Duna, é isso? Vou na proa de Mari para interceptar a chegada Mari. Sim, proa de Mari para chegada Mari, 6740. Sim, após Mari, autorizado via chegada Mari, descer para